coração. Tenho o rosto banhado de lágrimas, porque não entende o silêncio de Deus. Olha aí o inimigo pensando que prevaleceu. Ele quer que você senta agora pra não receber. Ele viu quando o anjo desceu, trazendo a bênção em suas mãos. Com teu nome e o teu endereço, onde você ora, onde você chora, ele trouxe a tua vitória. Não vá ceder agora. Tua bênção está marcada na agenda de Deus, com dia e com hora na agenda de Deus. Ele assinou, com seu sangue escreveu, que pode apagar a agenda de Deus. Teu filho está liberto na agenda de Deus, casamento restaurado na agenda de Deus. Um anjo viu tua cura na agenda de Deus. Quem sabe hoje é teu dia na agenda de Deus. Pode levantar agora a bandeira da vitória. Ninguém pode impedir. Chegou a hora. Pode levantar agora a bandeira da vitória. Ninguém pode impedir. Fazendo uma oração. Tenho o rosto banhado de lágrimas, porque não entende o silêncio de Deus. Olha aí o inimigo pensando que prevaleceu. Ele quer que você ceda agora pra não receber. Ele viu quando o anjo desceu, trazendo a bênção em suas mãos.